Oxente, o jumento empacou-me. Ah, pois, vai se lascar, homem. Três juntas de boi, duas galinhas e um pato. Isso aqui é o girimu, uma abóbora. Ih, eu vi o padre de cueca. Manteiga de garrafa é R$3. Homem, tu já foi se lascar hoje? Água de moringa. Água de moringa. Aqui a casa é minha, mas a liberdade é sua. Gente, jagunçaiado do meu coração, seja bem-vindo ao nosso cantinho, pode entrar, pode sentar, ó, e se sirva aí, porque a casa pode não ser sua, viu? Mas a liberdade é, rapaz, e rapaz, no outro dia aqui, não foi aniversário da minha mulher, rapaz. E aí, logo de manhãzinha, ela me deu logo uma indireta, falou assim, ô cara de quenga, olha como ela é carinhosa comigo, ô cara de quenga, tu sabia que eu sonhei que você me dava um colar de diamante? Amanheci quase sentindo ele na mão, rapaz. O que que você acha que isso significa? Eu, que sou todo esperto, já falei assim, olha, não sei não, viu? Mas eu acho que talvez de noite você vai descobrir. Ela ficou toda feliz, abriu um sorrisão, me beijou no cangote, rapaz. E eu saí embora, fui trabalhar. De noite, cheguei com um embrulho bonito, todo brilhante, entreguei ela. Olha, agora você vai descobrir qual é o significado, viu? De você ter sonhado com um colar lindo de diamante. E ela toda feliz, os olhos brilhando, pegou, abriu o embrulho, rasgou o papel numa raiva da bexiga pra ver o que tinha dentro. Quando desembrulhou, chega, os olhos dela regalou quando ela viu que era um livro, né? O significado dos sonhos. Oxi! Se fodeu! Meu compadre, hoje eu tô afoito pra caramba pra contar uma história porreta, vozmizês. Mas, primeiro, eu quero aproveitar que eu já passei um desodorante no subaco, tomei banho com sabonete Febo, já dei uma hidratada nessa barba de capim e eu vou ali na quermesse e já volto, meu compadre. Meu compadre, eu tô vendo que tá chegando ali um jagunço em cima de um meca, rapaz. E tá gritando lá de cima umas coisas esquisitas que eu não entendo. I love you, do you like, shiryu, arigato. Ah, é o cabrão quento do Jorge. Ô, compadre Jorge, o que é que você tá fazendo aí em cima, homem de Deus? E aí, Jota, beleza? Eu ouvi que você tava falando, hein, véi. Então vamos lá. Vim trazer aqui os recadinhos do Água de Moringa, então bora lá. Seguinte, vocês sabem que o Água de Moringa faz parte do Portal Paranerdia. Então, como tal, basta vocês acessarem o site www.paranerdia.com.br. E-mail, paranerdia@paranerdia.com.br. Twitter, @paranerdia. Facebook, @paranerdia também. No YouTube, basta você acessar o canal youtube.com/paranerdiatv. Então, gente, só dá aquela ajudinha marota lá no Paranerdia que ajuda também o Água de Moringa, beleza? Agora aqui pro Animesphere, projeto que eu capitaneio, basta você acessar o endereço linktr.ee/Animesphere e lá você tem todos os nossos links, site, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, todos os links de redes sociais e agregadores de podcast que você pode utilizar, belezinha? Agora aqui do próprio Água de Moringa, nós temos o Twitter, o @JSantos, o próprio Jota vai receber essas mensagens para vocês. No Instagram, o @AguaDeMoringa, que vai ficar bem legal. No Telegram, tem o grupo do Água de Moringa, vem fazer parte e conversar com a gente no t.me/AguaDeMoringa. E agora tem uma novidade, gente. Tem o canal do YouTube do Água de Moringa. Basta dar um pulo em youtube.com barra Água de Moringa, que recentemente completou 100 inscritos. Então, agora tem o endereço que tá show de bola para vocês acessarem. Continuem se inscrevendo. E outra, passe a sua palavra, gente. Ajuda o Jota a crescer aí, belezinha? Jota, eu sei que você tá meio de saco cheio do meu lado aí, mas eu vou fazer um favor. Segue aí com o episódio que eu não vou ficar chateado com você, combinado? Valeu, compadre Jorge, obrigado pelos recados, pelos conselhos, viu? Muito obrigado, que eu vou seguir daqui, rapaz. Você é rico, você é maravilhoso, vai-te embora, peste. Meu compadre, hoje na quermesse eu quero trazer para vós mísseis a letra de uma música barra poema do Xangai, rapaz, que se chama ABC do Preguiçoso. Olha, não quer dizer nada não, viu? É só uma poesia, não quer dizer que alguém aqui seja preguiçoso, mas é mais ou menos assim. O marido se levanta e vai armar um mundé pra pegar uma paca gorda pra nós comer. Um sarapaté. Aruíra é pau pesado, não é minha véia. Cai e machuca meu pé, e aí deu saudade. Então os maridos se levanta e vai na casa da tua avó buscar a espingarda dela pra você caçar um mocó. Só que no lajedo tem cobra braba, não é minha véia. Me morde e aí fica pior. E aí deu saudade. Então os marido se levanta e vai caçar uma siriema. Nós come a carne dela e faz uma baçoura das penas. Ai, quem me dera tá agora, não é minha véia, nos braços de uma roxa morena. E aí deu saudade. Sujeito se levanta e vai na casa do vendeirão comprar uma carne gorda pra modo nós fazer um pirão. É que eu não tenho mais dinheiro, não é minha véia, e fiado não compro não. E aí deu saudade. O marido se levanta e vai na venda do vendeirinho comprar 10 metros de chita pra mole fazer roupa pros nossos filhos. Aí dentro tem um colchão velho, não é minha véia. Desmancha ele e faz umas carças pra mim, e aí deu saudade. Desgramado se levanta, deixa de ser preguiçoso. O homem que não trabalha não pode comer gostoso. É que trabalhar é muito bom, não é minha véia, mas é um pouco arriscoso. E aí deu saudade. O marido se levanta e vem tomar um mingau, que é pra criar sustância, pra nós fazer um calamengal. Brincadeira de manhã cedo, não é minha véia, arrisca quebrar o pau. E aí deu saudade. Marido seu desgraçado, tu hai de morrer. Cachorro hai de te latir, e urubu hai de te comer. E se eu soubesse disso tudo, não é minha véia, eu não casava com vós me sei. E aí deu saudade. Ei! Thank you.

do fiofó do cavalo, ele fez um miaieiro, saiu dizendo: eu sou rico, ainda mais que um fazendeiro, porque eu tenho um cavalo que só defeca dinheiro. Aconteceu de novo. Quando o duque velho soube que ele tinha esse cavalo, disse para a velha duquesa: amanhã vou visitá-lo. Se o animal for assim, faça um jeito de comprá-lo. Saiu o duque avexado, fazendo o que não sabia. Saiu percorrendo as terras como quem não conhecia. Foi visitar a choupana onde o pobre velho residia. Chegou saudando o compadre, muito desinteressado. Compadre, como lhe vai? Onde tanto tem andado? Há dias que eu não te vejo, parece que tá melhorado. É muito certo, compadre, ainda não melhorei, porque andava por fora, faz 3 dias que cheguei, mas breve farei fortuna com o cavalo que comprei. Se for assim, meu compadre, você está muito bem, é bom guardar um segredo, não conte nada a ninguém, me conte qual é a vantagem que esse seu cavalo tem. Disse o pobre: ele está magro, é só o osso e o couro, porém tratando-se dele, meu cavalo é um tesouro, basta dizer que ele defeca níquel, prata, cobre e ouro. Oh! Aí chamou o compadre, saiu muito avexado para o lugar de onde tinha o cavalo defecado. O duque ainda encontrou 3 moedas de cruzado. Então exclamou o velho: só pude achar essas 3. Disse o pobre: ontem à tarde ele botou 16. Ele já tem defecado 10 mil réis mais de uma vez. Enquanto ele tá magro, me serve de miaieiro. Eu não tenho tratado dele com o bagaço do terreiro. Porém, depois que ele tá gordo, não tem quem vença o dinheiro. Disse o velho: meu compadre, você não pode tratá-lo. Se for trabalhar com ele, com certeza vai matá-lo. É melhor que você faz é me vender esse cavalo. Meu compadre, esse cavalo não posso negociar. Só se for por uma soma que dê pra eu passar com toda a minha família e não precise trabalhar. O velho disse ao compadre: assim não é o que se faz. Nossa amizade é antiga, desde o tempo dos seus pais. Eu lhe dou 6 contos de réis. Acha pouco ou ainda quer mais? Que delícia, cara! Compadre, o cavalo é seu, eu nada mais lhe direi. Ele por esse dinheiro que agora me sujeitei. Pra mim não foi vendido, faça de conta que eu te dei. O velho, pela ambição, que era descomunal, lhe deu 6 contos de réis, tudo em moeda legal. Depois pegou o cavalo e saiu puxando o animal. Quando ele chegou em casa, foi gritando no terreiro: eu sou o homem mais rico que habita o mundo inteiro, porque eu tenho um cavalo que só defeca dinheiro. Pegou o dito cavalo, botou na estrebaria, milho, farelo, alface, era o que ele comia. O velho duque ia lá 10, 12 vezes por dia. Aí o velho zangou-se e começou logo a falar: como é que meu compadre pode se atrever a me enganar? Eu quero ver ele amanhã, ver o que, que ele vai me contar. Porém, o compadre pobre, bicho do Kengo lixado, fez depressa outro plano, ainda mais bem arranjado, esperando o velho duque quando viesse zangado. O pobre foi na farmácia, comprou uma borrachinha, depois mandou encher ela com sangue de uma galinha e sempre olhando a estrada para ver se o velho vinha. Disse o pobre à mulher: faça o trabalho direito, pegue essa borrachinha, amarre em riba do peito para o velho não saber como é que o trabalho foi feito. Quando o velho aparecer na volta daquela estrada, você começa a falar, eu grito: ô, mulher danada, quando ele estiver bem perto eu lhe dou uma facada. Porém, eu lhe dou a facada em cima da borrachinha, você fica lavada com o sangue da galinha, eu grito, ah, danado, nunca mais come farinha. Quando ele vê você morta, parte pra me prender, então eu digo pra ele, eu dou um jeito de ela viver, o remédio que eu tenho aqui, eu faço pro senhor ver. Eu vou buscar a rabeca, começo logo a tocar, então você se remexa como quem vai melhorar, com pouco diz, eu tô boa, já posso me levantar. Aconteceu de novo. Quando findou-se a conversa, na mesma ocasião, o velho ia chegando, e aí travou logo a questão, o velho passou a faca e botou a mulher no chão. O velho gritou para ele, quando viu a mulher morta, esteja preso, bandido, e tomou conta da porta. Disse o pobre, vou curá-la, para o senhor que se importa. O senhor é um bandido, infame da cara dura, todo mundo apreciava essa infeliz criatura, depois dela assassinada, o senhor disse, tem a cura. Compadre, não admito o senhor dizer mais nada, não é crime se matar uma mulher malcriada, e mesmo com 10 minutos eu lhe dou a mulher curada. Correu, foi ver a rabeca, começou logo a tocar, de repente o velho viu a mulher se endireitar e depois disse, eu tô boa, já posso me levantar. O velho ficou surpreso de ver a mulher curada, porém, como estava vendo, ela muito ensanguentada, correu a ela, mas não viu nem o sinal da facada. O pobre entusiasmado lhe disse: já conheceu? Quando essa rebeca estava na mão de quem me vendeu, tinha feito muitas curas de gente que já morreu. No lugar onde eu estiver, não deixo ninguém morrer. Como eu adquiri ela, muita gente quer saber, mas ela me está tão cara que não me convém dizer. O velho disse que tinha vindo somente propor a questão, porque o cavalo velho nunca botou um tostão quando viu a tal rabeca quase morre de ambição. Compadre, você me desculpe por eu ter tratado assim, agora tô tão certo, mesmo que fui eu mesmo o ruim, porém a sua rabeca só serve de bem para mim. Mas como eu sou um bom homem de muito grande poder, o senhor é um homem pobre, ninguém quer o conhecer, perca o amor da rabeca, responda se quer vender. Porque a minha mulher também é muito estorvada, se eu comprar a rabeca dela não suporto nada, se quiser teimar comigo dou-lhe logo uma facada. Ela se vê quase morta, já conhece o castigo, mas eu com essa rabeca salvo ela do perigo, daí por diante e não quer mais teimar comigo. Lhe disse o compadre pobre: o senhor vai muito bem, quer me comprar a rabeca? Não venderei a ninguém, custa 6 contos de réis, pelo menos nem um vintém. O velho, muito contente, tornou então a repetir: a rabeca já é minha, preciso a possuir, ela para mim me foi dada, você não soube pedir. Pegou a rabeca e disse: já vou mostrar para a mulher. A velha zangou-se e disse: vá mostrar para quem quiser, eu não quero ser culpada do prejuízo que houver. O senhor é mesmo um velho, avarento e interesseiro. O que fez do seu cavalo, que defecava dinheiro? Meu velho, vê se dá respeito, não seja tão embusteiro. O velho, que confiava na rabeca que comprou, disse a ela: cale a boca, o mundo agora virou. Dou-lhe 4 punhaladas e você já sabe quem eu sou. Ele findou as palavras, a velha ficou teimando. Ele disse: véia dos diabos, ainda tá falando, deu-lhe 4 punhaladas. E ela caiu, arquejando. O velho, muito ligeiro, foi buscar a rabequinha. Ele tocava e dizia: acorde, minha veinha. Porém, a pobre velha nunca mais comeu farinha. Se fodeu. O duque estava pensando que a sua mulher tornava. Ela acabou de morrer, porém ele duvidava. Depois, então, conheceu que a rabeca não prestava. Quando ele ficou certo que a veinha tinha morrido, botou o joelho no chão, deu um grande gemido, que o povo daquela casa ficou todo comovido. Ele dizia chorando: esse crime é de vingá-lo, 6 contos nessa rabeca com outro ser do cavalo, não mando mais ninguém, porque eu pretendo matá-lo. Mandou chamar 2 capangas, me façam um surrão bem feito, façam isso com cuidado, quero ele um pouco estreito, com uma argola bem forte para levar esse sujeito. Quando acabar de fazer, mande esse bandido entrar pra dentro do surrão e acabem de costurar, levem-o para o rochedo pra sacudi-lo no mar. Os homens eram dispostos, findaram no mesmo dia, o pobre entrou no surrão, pois o jeito era o que havia, botaram o surrão nas costas e saíram na folia. Adiante, disse o capanga: ele tá muito alto, Rojão, já tô muito cansado, botemos isso no chão, vamos tomar uma pinga, deixa ele ficar no surrão. Está muito bem, companheiro, vamos tomar a bicada, assim falou o capanga, dizendo pro camarada. Subiram ambos pra venda, ficaram além da estrada. Quando os capangas seguiram pra cá, e ficou dizendo: eu não caso porque não quero, me acho aqui padecendo, a moça é milionária, o resto bem compreendo. Foi passando um boiadeiro, quando ele dizia assim, o boiadeiro pediu: se arranja isso pra mim, não importa que a moça seja boa ou seja ruim. O boiadeiro lhe disse: eu lhe dou de mão beijada todos os meus possuídos, aqui vão nessa boiada, o senhor fica como dono, pode seguir a jornada. Ele, condenado à morte, não fez questão e aceitou, descoseu o tal surrão, o boiadeiro entrou, o pobre morto de medo, no minuto costurou. O pobre, quando se viu livre daquela enrascada, montou-se num bom cavalo e tomou conta da boiada, saiu por ali dizendo: a mim não falta mais nada. Aconteceu de novo. Os capangas nada viram, porque fizeram ligeiro, pegaram dito surrão com o pobre do boiadeiro, voaram de serra abaixo, não ficou um osso inteiro. Fazia 2 ou 3 meses que o pobre negociava, a boiada que lhe deram cada vez mais aumentava. Ele foi um dia passar onde o compadre morava. Quando o compadre viu ele, de susto empalideceu. O compadre, por onde andava, agora me apareceu. Segundo o que me parece, tá mais rico do que eu. Aqueles seus 2 capangas voaram-me no lugar, caí de serra abaixo até a beira do mar. Aí vi tanto dinheiro quanto pudesse apanhar. Quando me faltar dinheiro, provavelmente eu vou ver. O que trouxe não é pouco, vai dando pra eu viver, junto com a minha família. Vou passar bem até morrer. Compadre, a sua riqueza, diga que fui eu quem dei, pra você recompensar-me por tudo que lhe arranjei. É preciso que me bote no lugar onde lhe botei. Aconteceu de novo! Disse o pobre, pois não. Eu tô pronto pra lhe mostrar. Eu junto com os capangas, nós mesmo vamos levar, e o surrão de Serra Baixa sou eu quem quero empurrar. O velho no mesmo dia mandou fazer um surrão, depressa se entrou dentro, cego pela ambição, e disse, compadre, eu tô à sua disposição. O pobre foi procurar os dois cabras de confiança, fingindo de satisfeito, fazendo a coisa bem mansa, só assim ele podia tomar a sua vingança. Saíram com esse velho na carreira sem parar, subiram de serra acima até o último lugar, daí voaram o surrão, deixaram o velho embolar. O velho ia pensando de encontrar muito dinheiro, porém sucedeu com ele do jeito do boiadeiro, que quando chegou lá embaixo não tinha só um osso inteiro. Se fodeu! Esse livrinho nos mostra que a ambição nada convém, que todo homem ambicioso nunca pode viver bem, arriscando o que possui em cima do que já tem. Cada um faça por si, eu também farei por mim. Esse é um dos motivos que o mundo tá ruim, porque estamos cercados dos homens que pensam assim. É, meu compadre, muito legal esse poema e eu espero você no próximo programa. Obrigado pela sua audiência, rapaz. Eita porra! Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br.